Declaro aberta a sessão ordinária do dia 30 de julho de junho de 2009. Convido o senhor vereador para, em pé, fazer um minuto de silêncio em homenagem pelo falecimento da senhora Anice Moreira Buchmann. Convidamos a senhora Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim todo homem ama o seu próximo. Toda carne une a outra carne de sua espécie, e todo homem se associa a seu semelhante. O lobo jamais terá amizade com o cordeiro, assim é entre o pecador e o justo. Eclesiástico, versículo 13, 19 a 20. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 23/6/2009. Ata número 23. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 23ª sessão. Aos 23 dias do mês de junho de 2009, às 19h10, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Adelir Castilho Maldaner; Aguinaldo Vujenski de Jesus; Ângelo Américo Branco Chemin; Antônia Dir de Lara; Fabrício Duarte Louca; Edilson Vaz, vice-presidente; e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Olga Stoski, primeira secretária. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Após, anunciou-se o expediente da mesa. Ata da sessão anterior aprovada com ressalva. Projeto de Lei Ordinária número 29/2009. Projeto de Lei Ordinária número 30. Projeto de Lei Ordinária número 2, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Requerimentos. Número 157, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. 158, 159, do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus, e 160, do vereador Dirceu Agostinho Bassani. O senhor presidente deferiu os requerimentos e anunciou-se o expediente do plenário. Fez uso da palavra vereador Adir. Cumprimentou os presentes e demais vereadores. Lembrou que no dia 22 o vereador Edilson representou a Câmara em Londrina, no Parque Ney Braga, no lançamento do Plano Agrícola Pecuária da Safra Agrícola 2009. E a classe rural esteve representada pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná e pela Confederação Nacional de Agricultura e alguns membros da diretoria do Sindicato Rural, que acompanhou pela TV Educativa. Quando as autoridades teceram comentários da safra e da necessidade do país tem da agricultura e o boletim informativo da Federação da Agricultura do Estado do Paraná comentou que um terço da economia do país passa pelo interior do Paraná. Mostrou preocupação da solicitação da agricultura. Não foram anunciadas as negociações da dívida, desejando que sejam realizadas as reivindicações dos produtores e do dinheiro que o governo falou. Não vai chegar aos produtores e com isso teremos uma diminuição da safra. Comunicou que a comissão já anunciou o trabalho das alterações do regimento interno. Disse que em outubro de 2008 a COPEL anunciou o cadastramento da área rural e que causou transtorno, muitas filas e somente um atendente, gerando protesto no Paraná, que na época a FAEP pediu um estudo para que melhorasse o atendimento, sendo interrompido por um tempo. E agora a COPEL está solicitando que o produtor rural faça esse recadastramento, comentando que muitas chácaras são de lazer e possuem o mesmo benefício que os demais produtores. Os documentos solicitados pela COPEL são o cadastro do produtor rural, cópia da escritura RGCPF e demais proprietários, contratos, arrendamentos, comodatos, e colocou que para os aposentados não haveria necessidade desses documentos, mas somente a apresentação de que está recebendo benefício da Previdência Social. E o produtor que não conseguir comprovar que a sua propriedade rural é utilizada para fins pecuários e agrícolas, eles perderiam a isenção do ICMS. E a fatura aumentaria em aproximadamente 29%. Isso será feito em todo o Paraná. E em Pitanga, principalmente na comunidade do Patrimônio, onde o vereador Edilson tem sua base eleitoral, porque muitos produtores ali não possuem o ITR e não conseguem o CADPRO, Cadastro do Produtor Rural, que só se consegue após a apresentação da documentação para receberem o seu número para o bloco do produtor, que é os mini produtores, pagam em torno de R$ 80 na energia elétrica, tendo que a Câmara já solicitou conforme o requerimento de autoria deste vereador, a COPEL, questionado a respeito desses pequenos e mini produtores que não conseguem comprovar que suas áreas estão sendo utilizadas para fins agrícolas e efetuando pagamento hoje como se fossem urbanos. Muitos produtores não conseguem o seu cadastro junto à Receita Federal porque sua área é inferior a 30 mil metros, que é equivalente a 3 hectares, fator mínimo para desmembrar pelo INCRA. Aparteado pelo vereador Carijó, que comentou que estas questões devem ser levadas ao conhecimento do deputado Alexandre Cury, que junto aos órgãos competentes solicita a definição de área de lazer e de produção agrícola. Agradeceu o aparte e finalizou comentando que via rádio o deputado Alexandre Cury esteve trabalhando para que a COPEL não repassasse um aumento de energia elétrica de 18% a todos os usuários paranaenses. A seguir, falou o vereador Ângelo Américo. Cumprimentou a todos, falou sobre o projeto número 2, que aumentou mais dois segmentos no Comutran, para participação, elaboração e na melhoria do trânsito de Pitanga. Comentou o requerimento de cascalhamento e de iluminação e até redutor de velocidade e das respostas do executivo, que são sempre as mesmas, ou seja, informamos que dentro das possibilidades legais, econômicas ou orçamentárias, estaremos atendendo o seu pedido. Não sei se é para outros vereadores, estão enviando as mesmas respostas, mas poderiam mandar uma só, economizaria bastante papel. Comentou o requerimento do vereador Dirceu sobre a substituição do semáforo por uma rotatória. Informou que todas as últimas terças-feiras do mês serão realizadas as reuniões do Comutran, e que nesta data será repassada à presidente, que após um técnico de trânsito avaliar as possibilidades, serão estudados a viabilidade de implantação. Na última sessão, solicitou ao chefe do gabinete do Executivo que fosse analisado a lista dos motoristas infratores de CNH. Suspensa, que seria interessante que essa lista fosse verificada pelo Executivo para ver se não há motorista daquele órgão com CNH apreendido, pois se houver, deveriam ser afastados de suas funções. No dia 19, sexta-feira, aconteceu um acidente na estrada que dá acesso à cidade de Manuel Ribas. As rádios não notificaram, na segunda, que um funcionário da prefeitura deveria estar comemorando aproximadamente às 10 da noite com um veículo da propriedade da prefeitura e se perdeu no quebra-mola e bateu no canteiro, onde duas mulheres saíram correndo na hora e uma não conseguiu sair. Aparteado pelo vereador Aguinaldo, que confirmou o acontecido, informando que foram tomadas medidas administrativas. O orador Meco perguntou ao vereador Aguinaldo se o mesmo tinha CNH, obtendo resposta afirmativa. Continuando, o orador perguntou se o funcionário estava alcoolizado e a resposta do vereador Aguinaldo afirmativa agradeceu ao vereador Aguinaldo e comentou sobre o que falou na semana passada e que a pessoa que liberou o carro deve ser penalizado, pois 22 horas com um litro de bebida dentro do veículo, questionado a sua solicitação ao chefe do Executivo de realizar uma reunião para verificação da CNH suspensa. Questionou a responsabilidade quanto aos acontecimentos durante a noite ou no fim de semana, os quais ninguém ficou sabendo. Foi aparteado novamente pelo vereador Aguinaldo, afirmando que esta pessoa pegou o veículo sem autorização. O vereador Meco comentou que quando acontece algo com o filho de bacana, no outro dia repercute, e por que esse caso não repercutiu? Onde estavam as chaves do veículo? Alguém deve ser responsabilizado. O vereador Carijó aparteou e comentou que a polícia só tomou as providências necessárias e falou da irresponsabilidade do motorista. E caso houvesse acontecido uma morte, quem responderia por essa pessoa seria a prefeitura, ainda mais se estava alcoolizado e fora do expediente. Mas que o funcionário tem que ser responsabilizado, agradecendo a parte. Foi aparteado pelo vereador Adir, que questionou se o funcionário era concursado ou comissionado. O vereador Meco respondeu que era concursado. Frisou essa preocupação dos vereadores por veículos públicos e que ontem, segunda-feira, o secretário-geral esteve conduzindo o carro do gabinete e, pelo que ele sabe, está na lista de CNH suspensa, com conhecimento, e que entrou com pedido de contornar o ato e conseguir esta habilitação de volta. Mas enquanto o DETRAN não deferir este requerimento, a CNH continua suspensa. Comentou que as pessoas com CNH vencidas em seu veículo particular nada tem a ver com isso, mas quando conduzir veículo público, deve ter maior responsabilidade. Finalizou dizendo que na primeira lista existem 98 condutores com CNH cassado, mas que logo deve sair mais uma lista. Carijó registrou a presença do ex-prefeito do Mato Rico e agradeceu a presença de todos. O Aguinaldo agradeceu a presença de todos, comentou que o prefeito está tomando as medidas administrativas nos casos que contraíram a legislação pública e comentou que esse funcionário teve problema com alcoolismo, mas estava recuperado. Entretanto, teve uma recaída. este fato que aconteceu não deve mais acontecer, sugerindo que este funcionário faça um tratamento médico para voltar às suas atividades. Como chefe dos guardiões, ele tinha a responsabilidade de verificar se eles estavam trabalhando ou não. E o responsável pelas chaves não observou o estado etílico acontecendo este fato, concluindo que todas as providências foram tomadas. O vereador Meco apartou e disse que se ele tinha esta função, tinha autorização para pegar o veículo. O vereador Aguinaldo afirmou que sempre que ele usava o veículo, tinha autorização do seu superior, e nesta data não foi autorizado. Comentou que teve conhecimento que ele trafega no município há muito tempo e acredita que ele possui a CNH. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. Em terceira discussão e votação, o projeto de emenda da Lei Orgânica número 1, que altera o artigo 78 e atos das disposições organizacionais transitórias da Lei Orgânica Municipal, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 27, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bem imóvel, que especifica, e das outras providências, que foi aprovada pela unanimidade de votos. Passou seu pequeno expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Meco, Adir e Aguinaldo, os quais teceram comentários de assuntos discutidos na sessão. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas e 30 minutos, a qual encontra-se gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata. E o senhor presidente convocou outra sessão para dia 26 de junho de 2009, às 8 horas e 30 minutos. Passo da liberdade em 23 de junho de 2009. João Edivaldo Aramone, presidente, e Olga Stosk, primeira secretária. Em discussão. Presidente, eu só queria que constasse ali, quando foi feita a pergunta se o motorista tinha CNH, a resposta foi afirmativa. Eu queria que constasse também que eu confirmei que ele não tem CNH. E que se ele não tem CNH, jamais ela poderia estar suspensa. Então ele nunca foi habilitado. Só isso que eu queria constar assinado. Só isso? Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da ata da sessão do dia 26 de 6 de 2009. Ata número 24. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 24ª sessão. Aos 26 dias do mês de junho de 2009, às 9 horas e 15 minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edivaldo Aramone, presidente, Adelir Castilho Maldani, Ângelo Américo Branco Chemin, Antônio Adir de Lara, Augustinho, Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário, Olga Stosky, primeira secretária. Não compareceram Aguinaldo Vujanski de Jesus, Fabrício Duarte Louco e Edilson Vaz, vice-presidente. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. E logo em seguida, o expediente do plenário, o qual ninguém fez uso, anunciou-se a ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei número 19, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2010 a 2013, o qual foi aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 20/2009, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2010 e das outras providências. Aprovado pela unanimidade de votos. Passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra vereador Meco, que agradeceu a presença de todos. O Carijó, normalmente se faz uma sessão rápida para cumprir o regimento e as leis. mas a matéria já tinha sido discutida anteriormente. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 9 horas e 19 minutos, a qual encontra-se gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ato, e o senhor presidente convocou outra sessão para o dia e hora regimentais. Passo da liberdade em 26 de junho de 2009. João Edivaldo Aramone, presidente, e Olga Stosk, primeiro secretário. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinário número 31/2009. Cria os programas municipais Cidadania nos Bairros e Cidadania Rural e das Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 32/2009. Cria o Programa Municipal Pão Nosso de Cada Dia e das Outras Providências. Matérias do Legislativo. Indicações. Número 21/2009 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Sugerindo ao Executivo Municipal que torne oficial a denominação do bairro Pitanguinha, visto que há muitos anos aquele bairro, carinhosamente pela população, foi batizado de Pitanguinha. No entanto, para efeito de endereço, o mapeamento consta como Jardim Dona Maria. Assim pedimos que seja realizado o mapeamento das ruas que compõem a Pitanguinha em consequência de oficialização do nome. Requerimentos. Número 161 do vereador Dirceu Agostinho Bassani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a perfuração de um poço artesiano na localidade de Limeira, o qual irá atender as famílias da comunidade. Requerimento número 162 do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Sindicato Rural de Pitanga, parabenizando o incentivo aos agricultores rurais que, em parceria com o Senar, vem ministrando aula sobre oleocultura geral aos jovens, alunos da Escola Estadual do Rio do Meio, com o objetivo de ensinar em aulas práticas e teóricas a importância de, por meio da produção da oleocultura, obter alimentos saudáveis e com menos impacto ambiental. Requerimento número 163 do vereador Meco, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento e cascalhamento na estrada da região do Barreiro, que liga o bar do Pedro Isaías, até Alvorada de Cima. Você é só Pedro Velho. Não é Pedro Velho? Até Alvorada de Cima. Os serviços são de extrema urgência, pois a mesma se encontra intransitável. Requerimento número 164, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento e cascalhamento na estrada que liga a igreja do 4 de junho até a propriedade dos Fagundes, num total aproximado de 3 quilômetros. Requerimento número 65, do vereador Meco, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento com cascalhamento na estrada que liga a igreja do 4 de junho até o Cantu, chegando à propriedade do senhor Luiz Carlos Mendes, perfazendo aproximadamente 7 quilômetros. Requerimento 166, do vereador Antônio Adir Delar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando melhorias na rua Anita Garibaldi, em especial em frente ao número 450, propriedade do senhor Florisvaldo Pereira de Medeiros. Requerimento número 167 do vereador Antônio Dir Delar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a construção de um bueiro na localidade de Borboleta Anjo da Guarda, na estrada principal, em frente às propriedades do senhor Francisco Braz, que liga as comunidades de Borboleta Anjo da Guarda e Borboleta Berardi. Solicitamos ainda urgência no atendimento do pedido, visto ser transitado pelo transporte de alunos e demais. Requerimento número 68 do vereador Meco, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal para que se cumpra o que determina o artigo 90 da Lei Orgânica Municipal e identifique os veículos oficiais, evitando assim abusos e também solicitando a identificação por autoridades policiais e pela população. Requerimento número 169 do vereador Meco, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando para que seja realizado patrulhamento e cascalhamento, bem como seja defeito a ponte nas proximidades... Refeito, aí. Oi? Vereadora, refeito. Bem como seja refeito a ponte nas proximidades da igreja que fica no sentido da chácara do senhor João Saraduba e José Pinto, na localidade do Rio Bandeira. Esta estrada liga o Rio Bandeira com o Taquaruçu até o acesso ao asfalto, sendo linha de transporte escolar. Requerimento número 170, do vereador Meco, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando, conforme artigo 66 da Lei 1499/2008, a regulamentação dos procedimentos fiscalizatórios e a implantação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, operacionalizado lei municipal em vigor. Requerimento 171, do vereador Meco, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando para que encaminhe a esta casa as leis complementares necessárias para a implantação total do plano diretor, sendo elas: Lei do Uso e Ocupação do Solo, Lei do Sistema Viário, Lei do Parcelamento do Solo. Cabe ressaltar que o plano diretor tem obrigatoriedade em entrar em vigor. Requerimento número 172 do vereador Edilson Weiss, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e cascalhamento das estradas do Arroio Grande Santo Antônio. Requerimento número 173 do vereador Edilson Weiss, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a realização de uma operação tapa-buraco no asfalto do bairro Pitanguim. Requerimento 174 do vereador Fabrício, requerendo o envio de ofício à Imprensa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando melhorias na distribuição de correspondência. Haja visto as várias reclamações dos munícipes quanto à entrega atrasada e também em locais errados. Correspondência recebida. Convite para participar da festa julina da Associação Recreativa da Coamo, que se realizará no dia 7 de junho, a partir de 19 horas, na sede da Arcan. Da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste, convite para participar das comemorações alusivas ao 19º aniversário de Emancipação Política de Santa Maria do Oeste, entre os dias 10 e 12 de julho de 1909. Da Câmara dos Deputados, informação dos recursos de orçamento da União pagos ao município de Pitanga, de janeiro a maio de 2009. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária. Cumprimento número 1/2009, municipal, no valor de R$16,58. Do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ofício encaminhando a prestação de contas da Câmara Municipal de Pitanga referente ao Executivo, ao exercício 2007. Convite do deputado estadual Elton Walter para participar de ato público em favor da Petrobras, a se realizar no dia 13 de julho de 2009, às 8h30, no plenário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que fosse incluído no requerimento 167/2009 o nome também do vereador Aritana, que foi também um pedido lá da comunidade de Borboleta, Anjo da Guarda, naquela questão. Peço até desculpas, mas falou comigo e com Vossa Excelência. Nesse momento, passamos para os pedintes do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Senhor presidente, peço a palavra, Vossa Excelência. Concedida a palavra, senhor. Queria pedir permissão para Vossa Excelência, passei numa gripe. Queria só falar assim, só para mim, estava fazendo um requerimento, um voto de pesar pelo passamento da senhora Anice Moreira Buchmann, que é parecida com a mãe do ex-prefeito Tico. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, o falecimento foi hoje de manhã, né, umas horas da manhã, eu fiquei sabendo. E gostaria que fosse feito um ofício, através do legislativo, né? Um voto pesar para os familiares, que foi uma senhora que veio aqui bastante jovem, quando veio morar em Pitanga, e uma família tradicional aqui na nossa cidade. Então eu gostaria que, em nome do legislativo, fosse enviado esse ofício. É só isso que eu queria colocar em Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu queria até iniciar, até parabenizando a nomeação do funcionário Luiz Lubachevski. Hoje ele é diretor do departamento de tributação. Eu acho que foi uma ótima escolha. Eu acho que uma pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa que já há muito tempo faz parte daquele setor. E nada como ele por merecer. Também, no dia 25 agora, passado, nós tivemos o convite da chefe do núcleo para a entrega de um veículo novo, para a patrulha escolar, o Logan, e uma moto também. Claro que nós já tínhamos sido contemplados com um Gol usado, e nós sabemos, nós estamos vendo todos os dias nas ruas, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos nas escolas, o patrulhamento, o trabalho que os dois militares fazem, para que seja feito com mais tranquilidade, que as crianças, os alunos, tenham uma tranquilidade. E escutamos quase que todos os dias, quando ele vai nas rádios, comentar do trabalho que está sendo feito. E orientar. Orientar os pais dos alunos para que eles tenham noção de quando os alunos estão saindo até participando. Claro que daqui a alguns dias ele vai até cobrar algumas alunos que gazeiam aula. É interessante. E nós também tivemos com essa visita do deputado Alexandre Cury na entrega dessas patrulhas, desses veículos, o comunicado que quatro quadras cobertas virão para Pitanga. Nós fomos contemplados com quatro quadras cobertas, colégios estaduais. É mais uma vantagem. É mais um benefício para o nosso município. Nós tivemos também hoje a primeira reunião do Comutran, do Conselho Municipal de Trânsito, no qual, na sessão passada, o vereador Dirceu fez um pedido até que o Comutran estudasse a viabilização de tirar aquele semáforo lá da João Gonçalves Padilha e fizesse uma rotatória. Foi feita a participação hoje, a conversa foi estendida, até o vereador comentou no rádio sobre esse trabalho que está sendo feito com o Mutran. Foi feita a reunião hoje, a todas as terças, as últimas terças, a última semana, na terça-feira do mês, aqui na prefeitura. E foi muito interessante. Muitas coisas foi falado. É claro que o problema do trânsito vai demorar um pouco para ser resolvido. Mas está sendo trabalhado, muitas indagações foram feitas, nós levaremos ao executivo, o executivo passará alguma resposta. É claro que quando a presidente falou que seria difícil até nós contratarmos um engenheiro de trânsito para fazer um levantamento pelo valor e tudo, que nós, a vontade é de participar, de até tentar mudar. Mas nós temos que ver também se, será que o Conselho vai ter autonomia para fazer isso? Será que as reivindicações do Conselho vão ser deliberadas? Nós fizemos agora, quase que emergencial, alguns temas, que eu acredito que conforme forem sendo passados ou repassados para o município, para o Executivo, será divulgado das coisas emergenciais que o nosso município, principalmente a área urbana, porque nós sabemos que teve uma reunião, o prefeito fez uma reunião com os transportadores, que é um do problema muito sério, vereador Adir, o qual o senhor já comentou na sessão passada, que o São João da Colina está sem aula. Mas não é só o São João da Colina. Nós entendemos, isso é natural, que as estradas, devido à chuva... Mas quando que vão começar? Os pontos críticos? Passou 6 meses. E ainda falta nas escolas. O professor Dirceu está aqui. Eu acho que é uma das pessoas que mais está sabendo, está participando, está entendendo o que, que é essa falta do aluno na escola. Não por falta dele, por falta de estrada. Os transportadores estão fazendo a parte deles. Só que fica bem mais difícil. Eu acho que nós temos que cobrar, temos que cobrar. É a nossa posição. Nós temos que estar cobrando, nós temos que estar insistindo. Se tiver que falar, tiver que cobrar mais 4 anos sobre o transporte escolar, nós vamos ter que cobrar todos nós. O interesse é bom. As pessoas estão fazendo de tudo, principalmente na área do executivo, para que dê certo. Para que aconteça, depende de deputado. Verbas. Depende de deputado. Mais condições de trabalho. Até se me permite, vereador líder, eu escutei o senhor falando na rádio Pitanga, que o prefeito Zampierre tem ido atrás do deputado, mas ele não atende. Dizer que é verdade ou inverdade não cabe a nós. Mas cabe a nós, vereador líder, providenciar ou até marcar uma reunião. E eu me comprometo, se o senhor se comprometer também, de nos reunir junto, o prefeito e o deputado. E vamos ver quem está enrolando. Quem quer vontade de trabalhar? Vamos fazer essa reunião, vamos marcar essa reunião. Para não ficar uma rádio dizendo que é sim, a outra rádio dizendo que não, ou que sim também. Ibope, é natural. Mas vamos solucionar. Vamos pôr os dois de frente. Inclusive, eu e o vereador Adir, nós até ligamos para o executivo para tentar ter essa conversa. Não tivemos retorno. Mas, claro que nós sabemos também que cidadania rural, até comentando que agora tem um projeto aqui da cidadania rural para até, vamos dizer, legalizar até esse ato perfeito, ou melhor, quase perfeito, que é esse trabalho no interior e nas cidades. Mas e os critérios usados para essa cidadania rural ou até urbana? Qual a necessidade? Por que, que foi para o susto São Humberto? É claro que nós sabemos que a necessidade é grande lá. Como é São João da Colina, como é na Barra Bonita, como é na Vila Nova, como é em todos os lugares. Quais os critérios usados para direcionar? a necessidade corre em todos os lugares. Eu também queria, porque eu queria dizer alguma coisa sobre as creches. O ano passado, eu fiz uma indicação, solicitando da prefeitura um estudo que viabilizasse a abertura das creches nos recessos. E o que, que aconteceu? Ouvi no rádio o prefeito, quando teve no encontro, se não me engano, inclusive hoje mesmo, agora na Conferência Municipal de Educação, o prefeito dizendo que que estava no projeto, no plano de governo dele, que vai abrir o ano inteiro. As creches vão funcionar o ano inteiro. Parabéns ao prefeito. Parabéns. Ele disse que nós temos que respeitar a educação. Ouvi bem. Vamos respeitar a educação. Nós estamos esperando ainda a revisão do 5.38, que o vereador Fabrício, o vereador Aguinaldo, o vereador Fabrício recebeu uma ligação do prefeito dizendo que o próximo mês, que eu acho que está terminando hoje, teria o 5.38. Ainda estamos esperando. Respeito à educação. Vamos respeitar os educadores. É uma revisão. Não é aumento. É um direito que os professores têm. Eu vou finalizar, presidente. Quando eu fiz esses requerimentos, até por sinal, esse que a vereadora Olga leu, 168/2009, envio de ofício ao Executivo Municipal para que se cumpra o que determina o artigo 90, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, e identifique os veículos oficiais, evitando assim o quê? Abusos. Identificação. Nós podemos ver quem que está andando, porque se for para a gente ver meio de qualquer, meio rápido, que o motorista passe meio correndo, a placa cinza com a placa branca, quase que não tem como identificar. Mas não identificar com logotipo, mas sim com brasão do município de Ipitanga. Para não precisar a cada prefeito que saia, que entre, trocar mais despesa para o município. E não é só nos veículos. Qualquer departamento público que tenha uma identificação só com uma Câmara de Vereadores, ela tem um brasão. Eu acredito que o prefeito que fizer, que trabalhar, ele não precisa de logotipo. Ele não precisa de propaganda. Ele precisa de trabalho. Também facilitando a identificação por autoridades policiais e principalmente pela população. Porque a população cobra. Nós também somos a população. E nós temos que cobrar. Eu acho que alguns requerimentos agora na discussão, como a implantação, o artigo 66 da Lei 1499, a regulamentação dos procedimentos fiscalizatórios e a implantação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, operacionalizando lei municipal em vigor, porque em dezembro foi votado. Foi votado em dezembro. E até agora, vereador, até agora não foi nem montado o conselho. Se eu não me engano, foi votado em dezembro, se eu não me engano, 20 de dezembro, ou 15 de dezembro, 29 de dezembro. 120 dias seria o prazo. O Poder Executivo, mediante decreto, regulamentará os procedimentos fiscalizatórios necessários à implantação desta lei e demais normas pertinentes, num prazo de 120 dias. Contados a partir da publicação dessa. E até agora não foi mexido. A nossa intenção, o que é? É participar também. É ajudar. Nós temos que fiscalizar, nós temos que continuar fiscalizando. Eu acredito que isso não é ironizar, não é criticar. É sim participar de uma administração. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra ao senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, a imprensa através da Rádio Pitanga, senhores e senhoras. Peço a palavra hoje para falar também em questão meus pêsmos à família do ex-prefeito Tico, pelo falecimento da sua mãe. E também vendo em questão que muito foi debatida nas rádios, através das farmácias, 24 horas, e teve o Radamedes da farmácia, agora não me lembro o nome, em frente do supermercado Oeste, da Santa Clara. Então ele está aberto agora 24 horas. Então é só. Ele tem, deixou uma campainha lá, deixou uma. Então as pessoas que precisarem sair do hospital com receita, ele está atendendo. Então fica na Farmácia Santa Clara, em frente do supermercado Oeste ali. E em questão sobre a marginal ali, até esse tempo eu fiz um requerimento. Em questão do excesso de velocidade, do quebra-mola ou um redutor de velocidade, não sei que forma. E a gente está vendo, e com os proprietários ali de oficinas e tudo, até foi debatido com o vereador Meco, sobre um redutor de velocidade. Eles queriam um redutor de velocidade, não quebra-mola, né? Eles queriam um redutor de velocidade eletrônica, quebra-mola, não, redutor de velocidade eletrônico. Então, o Pardal, na verdade, né? Então, só que eles estão vendo que, pelo jeito, para eles ali, não, eu não sei se há realmente a possibilidade de instalar isso aí, mas em questão, vamos pedir de novo esses quebra-mola que o pessoal está pedindo, porque tá complicado ali a situação. Você vê o vereador Carijó, você vê uma linha de 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, quantos alunos passando, pessoas passando, e o pessoal não respeita o trânsito, está numa velocidade. Hoje mesmo estive lá, próximo lá, vi a situação como que está. Então, não está fácil mesmo. Então, está na hora de nós tomarmos uma providência para o Comutran toda. Eu só queria só adiantar, vereador Fabrício, que enquanto não for municipalizada aquela obra, que enquanto ela é do Estado, que ela pertence para a faixa do DR, a partir do momento que seja inaugurada, que ela seja entregue ao município, aí sim seria, daí seria liberado até, depende do município. Se o município quiser colocar o redutor, ou até quebra-mola, ou até um pardal, aí seria responsabilidade do município. Sim. E até mais uma em questão sobre a marginal. Em conversa com o pessoal das oficinas, das mecânicas ali, a reclamação também em questão sobre a iluminação, né? Então, através de agora, quando passar para o município, pedir ao executivo que para a iluminação ali, que a iluminação também tá precária. Então, é isso, minha reivindicação sobre a marginal ali. E sobre um outro assunto, vereador Meco, você questionou a nós, agora, em questão do prefeito, em questão do aumento, né? Como realmente eu estava naquele dia ali, daquele 5,35. Então, 5,38. Em questão sobre que nem você falou a respeito, com respeito à educação, e houve esse respeito. Realmente teve esse respeito com os professores, com os educadores, que até tanto foi feita essa reunião com eles, e foi feita até porque foi questionado muito, 100%. Foi dado esse aumento até 100% para eles. Sabe? E o seguinte, essa votação nós fizemos dia 5 do 6. Então ainda nós estamos dentro do prazo ainda. Tá nós estamos no mês ainda. Claro, como o vereador Aguinaldo falou, a gente tem que ver em questão do jurídico realmente se há possibilidade ou não for, porque foi passado para eles, foi tudo. E vou te falar uma coisa, assim como foi falado, eu quero também reivindicar ao hotel, o deputado Alexandre Cury, quando você subiu na tribuna, e falou sobre, eu sei que você é um vereador, que, sobre o transporte escolar, né? Tua preocupação, eu vejo que a tua preocupação é grande, mas eu queria que você cobrasse dele, do deputado Alexandre do Cury, questão os ônibus nossos, né? Que é sobre para vir para cá, para vir como você usou a tribuna falando dos ônibus, falando. Então, isso aí que eu pedia. E mais uma também, questão para ele lá, ou pro, não é falando mal do deputado de maneira alguma. Então, é só uma reivindicação para passar para ele, como você é do partido PMDB, para falar sobre a regional de saúde, como foi cobrado, né? E sobre a UTI do município. Então, essas coisas que eu queria te passar para você falar até ele, passar para ele sobre isso aí, para ele dar essa, que nem você falou, para colocar o prefeito e o deputado. Eu faço questão de estar junto nessa aí para mim fazer essa reivindicação com ele, como você falou, como você tem essa liberdade com ele de usar a tribuna, e nós pedirmos isso aí. Não, pai, não, toda. Eu posso até adiantar que os ônibus, nós já soubemos que os primeiros ônibus que foram entregues para os municípios que têm prefeita mulher. Uma maneira até de homenagear as mulheres prefeitas do Paraná. O segundo direcionamento seria por... É o que nós falamos agora há pouco, os critérios. Uhum. Então, tem critérios. Existem critérios no governo de distribuição dos ônibus. Como que até solicitei os critérios nessa cidadania rural para que direcione esse... agora seria prioridade é no município inteiro, como também no estado inteiro esses ônibus são municípios. Agora, nós temos até uma certa liberdade, o vereador Carijó, o vereador Adir, eu acredito que também, o vereador Aritana, porque todos os vereadores têm essa certa liberdade de chegar e reivindicar. A partir do momento que nós temos essa conversa do prefeito com o deputado, são tantas coisas, vereador, tantas coisas que nós vamos deixar de escutar ou até, às vezes, ficar meio constrangido. Vamos conversar, se tem que vir mais algum deputado, beleza, mas esse hoje o mando político é do Alexandre Cury. Talvez na outra eleição não seja, tudo vai depender da eleição. Não, tá, joia, obrigado, vereador. Então é o seguinte, para falar sobre a questão, então é isso aí que a gente pede. Como foi pedido, como você usou a tribuna e falando em questão, passa isso para ele, sobre a regional, sobre os ônibus e sobre a UTI que vem. E uma outra situação que você falou das estradas. Realmente, as estradas estão complicadas, tá difícil, não tenha dúvida. Mas um município que tem 4 mil quilômetros de estrada, não é fácil. Não é fácil de fazer. Como foi feito em conversa com sobre o. Você falou lá do susto, do Três Tombos e Dom Bosco, por que lá? Né? Isso foi uma promessa que o prefeito fez para ir lá. Né? Então foi um compromisso dele com a localidade deles lá. E o que foi feito com isso aí, achei bacana sobre essa cidadania rural em questão. Quem que é as melhores pessoas para falar onde que é os pontos críticos? Não somos nós, são as pessoas da localidade lá. Então foi passado os pontos críticos das estradas para melhores cascalho. Então por que está sendo lá? Para melhorar essas estradas deles. Então foi feito, até eu esqueci o nome do rapaz ontem que nós estávamos, acho que é o seu Paulo, né? Seu Paulo, ele foi em todas as casas, conversou com eles, com os moradores, e os moradores passaram onde são os pontos críticos. Então agora vai ser feito lá. E para frente vai ser nas outras localidades, tanto Barra Bonita como Rio do Meio. Então, enfim, vai fazer em todo o município. Mas a prioridade foi feita lá, ali. Em questão também das estradas, realmente elas estão complicadas, tá difícil o acesso. Mas devido também a essas chuvas, e também, que nem falou, faz 6 meses, e quantos outros que já não passaram pelo município, não, né? Então é difícil a gente, às vezes, toda, vereador. Toda. Obrigado, senhor. Realmente, você tem razão quando fala, e o vereador Meco também, então vejo bem. Lembra quantas vezes eu falei aqui? Problema do transporte é sério? É. Sempre teve problema? Sempre. Vai ter? Vai. Quanto foi falado que a estrada bonita tinha ficado mil maravilha, estava transportando. Vejam se vem um ônibus de chuva. E foi feito esse ponto crítico? Foi. Ponto crítico ajuda para cara pequeno. Para ônibus, se não cascalhar a parede, não vem. Vou dizer mais. Nós estávamos aqui, ligaram aqui para a máquina de feitura, teve que se deslocar com um trator traçado, não conseguiu tirar um caminhão carregado de leite. Aqui na estrada Barra Bonita. ali no Ercios do Cunelli, que não dá 1.000 metros do asfalto, teve que ir a pá cargadeira para tirar. Então vejam bem. E foi feito, há pouco tempo não fizeram lá. Ponto crítico não resolve para ônibus. Parem de falar que ponto crítico vai resolver para ônibus, que não vai. Ajuda para uma Kombi, põe corrente, para o cara pequeno. Mas para ônibus, não. Então, cada prefeito vai fazer uma parte. E Vossa Excelência colocou bem. São mais de 4 mil quilômetros. Vai fazer? Não vai. Vai resolver? Não vai. Então, vai resolver pontos pontuais. Vai resolver. Mas o prefeito Tico fez uma boa quantia de cascalho e espero que esse prefeito também faça, assuma mais uma boa parte, e cada prefeito vai fazendo. Mas solução mesmo no município vai ter. Faz um lugar para os outros reclamar. Isso aqui é notório, isso aqui eu já conheço. Obrigado, papai. Então é complicado mesmo. Mas vamos, que nem o vereador Carijó, cada um fizer a sua parte ali, então para nós vai ser melhor para o nosso município. É isso que eu tinha que falar com vocês. Obrigado, presidente, e obrigado a todos os vereadores e os demais presentes. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, servidores públicos, Batatinha, Geninho, Zito, o Tonho, Camarguinho lá, que não é funcionário público, mas agradeço pela presença, o Rancheche, suplente de vereador lá, o casal ali na frente, que, perdão, não lembro o nome, o colega nosso lá atrás, o Latoeira, que sempre está aqui, até temos encontrado aquele toda a sessão, você faz presente aqui, a gente lembra do irmão do Tico, né, que uma vez recebeu até uma homenagem aqui, porque... Eu acho que frequentou essa casa aqui mais do que os próprios alguns vereadores aqui, né? Estava quase sempre presente aqui. E mais o Veres também sempre esteve presente aqui, o moço lá perto. Então, enfim, a gente agradece a todos aqui, a imprensa, a Rádio Pitanga, que sempre cobra aqui os trabalhos dessa casa aqui. Mas eu estava observando aqui a fala do Fabrício, a fala do Meco, e é interessante realmente. Mas eu sempre digo assim que a gente tem que se preocupar com aquilo que não se faz, né? Aquilo que não se, quando não se trabalha, né? Mas quando se está se trabalhando, realmente a gente fica contente e só pode torcer para que realmente as coisas aconteçam e tendam a melhorar a cada dia. Mas, inicialmente, gostaria também de deixar os pêsames à mãe do Tico, que inclusive foi meio confuso essa notícia do óbito, porque... Antes de ontem, eu, Fabrício, o Adir, o Aritano e o Edilson, nós estávamos indo lá para o susto, e surgiu a notícia ali, até o Vilcinho Socoloso que esteve na frente, falou, vocês não vão fechar a câmara? Morreu a mãe do Tico. E daí nós indagamos lá, a gente não sabia direito, tanto é que eu fui para Guarapuava hoje, fiquei sabendo agora da morte dela. Então a gente sente muito, claro, é uma perda, é uma pessoa tradicional na cidade, e infelizmente a vida é assim. Mas, Meco... Eu analisei, como sempre tenho feito, sim, tenho feito as anotações, respeitando, claro, a tua opinião, a tua forma de verificar as coisas, mas confesso para você assim, que de todos os pontos que você colocou aqui, em todos eles está se trabalhando. O município está fazendo realmente a sua parte nesses 6 meses aí de administração. Para você ter uma ideia, com relação às creches, e eu falo isso porque eu acompanho o trabalho, até tenho colegas minhas que trabalham em creche, converso constantemente com a secretária, e desde fevereiro eles estão trabalhando nesse projeto da creche o ano todo. Que realmente, eu acho que é uma solução para um problema, porque não é só a questão das aulas propriamente, mas as pessoas trabalham e durante, principalmente no meio do ano, não se para, né? Não se tem como deixar de ir ao trabalho para ficar cuidando das crianças. Então é necessário, na verdade, extremamente relevante o não fechamento das creches, principalmente no meio do ano. Então, é um trabalho que já vem sendo desenvolvido pela educação e vai ser implantado tranquilamente. Com relação à identificação dos veículos, eu acredito até o Geninho está aqui, em breve nós veremos em cada veículo do município a identificação. não com um slogan assim, da administração, esses que a gente observa no dia a dia, mas com a demonstração das riquezas do município de Pitanga, sem qualquer tipo de frase que identifique, assim, de repente, a administração. Vai estar lá a questão das cachoeiras, a questão do meio ambiente, a agricultura, num trabalho bonito mesmo que foi realizado, que vai identificar aí todos os veículos do município. Eu não sei precisar aqui exatamente a data, mas acho que o material já está sendo confeccionado e já está na forma, então, nos próximos dias aí nós teremos isso realizado. E com relação às estradas, realmente é um caso aqui que a gente discute hoje e vai discutir nas próximas sessões. E como vereador Carijó, difícil de resolver todos os problemas das estradas. E quando se escolhe essa ou aquela comunidade para fazer uma cidadania, realmente acaba assim, de repente, eu gostaria, de repente, fizesse lá nas minhas comunidades, onde fui mais bem votado. Mas eu sei que lá também precisa, aqui precisa. O importante realmente é que se faça, que se trabalhe. E quem esteve lá no susto, eu tive a oportunidade com os demais vereadores, inclusive o Adir, nós verificamos realmente a situação das estradas. Há muitos declives, tops fortes realmente, que é impossível você trafegar quando chove lá. Realmente, pegando ali do Rodomeio, a gente já vê a dificuldade muito grande. Inclusive, o próprio prefeito, até indagado aqui pelos vereadores, sobre os dois tops vindo do Rodomeio para cá. Um indo, né? É descido na volta. Realmente tem que se fazer aquilo, né? E ele prometeu que as máquinas não saem lá do susto sem fazer, não saem lá daquela região enquanto não fizer aquela região do Rodomeio, principalmente esses dois tops, que impedem, na verdade, tanto a saída como a chegada lá do Rodomeio, que são tops que realmente encontram-se em uma situação terrível. Pode usar a palavra, acho que... Permite, Vitor. Obrigado. Realmente nós estivemos lá ontem e dificuldade é imensa. E ali no Rodomeio tem uma escola municipal, né, que centraliza. PSF também. PSF, então é uma localidade bastante abrangente. E que, como as demais, até ontem eu comentava que quantos dias letivos, né, os alunos acabam deixando de participar, de vir, de frequentar a aula, e o quanto isso é prejudicial a eles. E na questão também do transporte do leite, até parabenizando aquela comunidade lá, que eles recebem mais de 3 mil litros de leite diário lá, naquela associação lá daquela localidade que nós tivemos ontem. E todo dia o caminhão tem que fazer o transporte, né? Então, essa é uma preocupação grande que todos nós temos. E o que eu gostaria é que, como Vossa Excelência até anteriormente, na sessão atrás, falou, que vamos ter um programa municipal de 170 quilômetros, né, para cascalhamento aqui das nossas estradas aqui do município, que tivesse também a participação do governo do Estado, né, para que fosse ampliado... Conforme o Vicente falou, o grande número de quilômetros que nós temos aqui na nossa região. Eu sempre fui até crítico quando foi nuclearizada as escolas, porque, no meu pensamento, primeiro, deveria dar condições de todos os ônibus transitarem aqui no nosso município, né, para depois fazer essa nuclearização. Mas, infelizmente, não, por determinação do governo, foi feito nessas escolas, e hoje a nossa população está pagando, né, através dos seus filhos, que vêm até essas escolas nuclearizadas, aí a falta de condições de trânsito dos ônibus. Obrigado. Com relação a esse cascalho, vereador Adir, já comentei aqui que o prefeito fez uma reunião com todos os transportadores de alunos, foi feito lá no Centro Social, e pediu aos transportadores para tentar agilizar, fazer com que a coisa ande mais rápida, para que eles que estão lá no dia a dia, fazendo transporte de aluno, façam um levantamento realmente das condições das estradas. E eu digo assim, dos principais pontos, porque infelizmente não é possível você conseguir fazer um cascalho em todas as estradas municipais, né? Mas principalmente naqueles pontos que realmente impedem a passagem dos veículos. A gente sabe que quando chove, realmente, ônibus em qualquer trecho ali já não vai. Mas tem pontos que realmente tem uma dificuldade muito maior. Com base nesses dados, que grande parte já foram levantados e que ainda estão sendo feitos, é que vai ser feita uma licitação. Uma licitação para terceirizar esse cascalhamento. E eu digo assim para você, precisa do Estado, o município vai tentar, se não tiver o Estado, vai fazer, pode ter certeza que eles vão fazer isso aí, com recursos do município, mas tem que ter a participação do Estado. Porque na hora de repartir o bolo, a receita, nós sabemos que o que vem para o município é a menor fatia, mas é a menor mesmo, não é tão pequena. Se você comparar com o percentual que vem para a União, aí, que é próximo de 70%, e o que fica para o Estado, o que vem para o município é um absurdo. Então, deixa a desejar, e nós sabemos que o município é a base dessa federação. No entanto, fica com os recursos menor. Mas, sim? Concedo a parte mesmo. Vereador de governo, eu tive uma visita essa semana aí, passada, do chefe do DERC de Pitanga, né, do senhor Alziro. Então, até ele dizia, pelo que aquela vez você levou nós lá, e nós fizemos o projeto e o levantamento dos bueiros lá e tal. O Estado deixou as manilhas e o município fazer, inclusive, o suplente vereador Batinho, que comandou lá para fazer os bueiros lá, e parece que não foi feito todos ainda. 19. Então, falta 19. Então, veja bem o que ele veio me pedir. Eu já apliquei junto com o deputado também, assinado com o prefeito Zampieri, para que a patrulha vinha fazer mais 20 quilômetros, que é o projeto que eles fazem, né? Aí ele estava me dizendo, eu tinha até que aquele convênio já estava encerrado, acabou. Não, tem que terminar aqueles bueiros, eles vêm, o DER vem e fiscaliza, então tem que terminar esses 19. Eles fiscalizam, terminou, acabou, daí faz outro convênio. Então até para nós ajudar. Eu quero ajudar que se ajude. O deputado também quer que a patrulha venha. Prefeito tem que querer também. Então, mas tem que terminar esses 19 bueiros para dar por encerado lá, aquele com ele. Mas acho então, Vossa Excelência pedir interceder junto, né? Eu acho que já está planejado. Batatinha comando lá e faz o que já resta. Terminar esses bueiros, com certeza que nos próximos dias, aí, terminando a cidadania, a gente acredita que já vão fazer. Mas nós sempre brigávamos, não sei se os vereadores aqui, eu acho, acredito que lembro, que foi uma bandeira que todos defenderam, inclusive a população, com relação ao interior, de que trabalhássemos com as patrulhas. Eu acho que isso aqui foi quase uma unanimidade. Nós não gostaríamos mais de ver esse pinga-pinga de máquina, uma máquina aqui, outra ali, um caminhão correndo, levando diesel e outro indo atrás para levar almoço para os funcionários e depois indo buscar para trazer. E o que o Zampieri está fazendo? Essa cidadania nada mais é do que uma patrulha, mas muito mais melhorada. Uma patrulha não só da Secretaria do Interior, mas de todas as secretarias. Quem foi ontem e quem poderá ir durante essa semana, aí, provavelmente vai se prolongar para a próxima em razão da chuva, vai verificar lá, na verdade, que é um trabalho extremamente bonito. E a gente conversou com a população ontem e verificou, na verdade, que para eles é uma novidade, algo assim, que um senhor lá falou para mim que não, nunca ouviu notícia daquilo. Você vê se tem uma saúde implantada lá que vai fazer exames, inclusive exame de próstata, dentista vai estar lá, as máquinas estão todas lá, a educação vai estar lá, o esporte vai estar lá, todos trabalhando lá, a cascalheira, nós fomos visitar a cascalheira ontem lá, já foi levantado um senhor lá, foi casa por casa lá, junto com a comunidade, fazendo o levantamento dos pontos críticos para ser feito aquele cascalho. Então, bem organizado, bem planejado, cada um no seu lugar lá, o prefeito junto, a população junto, com o prefeito definindo. Sim, uma parte, vereador. Só eu peço a compreensão do presidente aqui depois na questão do horário, né? Obrigado. É claro que nós sabemos até, inclusive, nós... Algumas reuniões que eu participei até quando foi a cidadania dos bairros, que foi na Vila Planalto, tive acesso até com, pelo menos naqueles dias eu tive acesso com o prefeito, depois mudou algumas coisas, mas pelo menos naquele tempo deu para a gente notar a competência do genro do Zampieri, do prefeito. Ele até, inclusive, esse conhecimento do Júnior, esse conhecimento da região, não é só desse senhor Paulo, sei lá o que vocês falaram aí, mas sim do próprio secretário do interior, que ele fez várias reuniões, não só lá no Sul, São Berto, eu acho que mais lugares ele tem já no papel, pelo menos foi o que ele passou para nós, eu estava junto com o vereador Adir até quando ele comentou, que o trabalho dele que já está vindo de muitos dias. Então, eu quero parabenizar o trabalho dele e acredito que mais ainda fortalece essa cidadania dos bairros, do melhor, do interior. Obrigado. Olha, vereador, eu concordo inteiramente. Eu acho que esse rapaz aí, eu digo para você aí que na história de Pitanga, espera terminar os 4 anos. Nós veremos aí, sem dúvida. Eu não conheço ainda sou meio novão ainda, né? Mas digo para você que dos que eu conheço, pode ter certeza, nós teremos aí o melhor secretário do interior. Esse moço é organizado, realmente trabalha, é sério, junto com a população, é de uma organização fantástica, planejada. Não se faz nada sem planejamento, e a gente sabe que o secretário do interior, naquela secretaria, não é fácil. A necessidade é muito grande, e se você não tiver um mínimo de organização na tua cabeça, um mínimo de sensibilidade com aquilo, você não consegue realmente fazer com que aqueles objetivos teus realmente sejam executados. E esse rapaz realmente, eu tenho incansavelmente falado que esse rapaz está fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que o Zampieri, independente da relação de parentesco que há entre eles, mas acima de tudo, já foi demonstrado aí que a capacidade está acima, realmente faz um trabalho que eu acho assim que nós teremos aí para frente muitas alegrias com relação aos cascalhamentos, enfim, todas as tarefas da Secretaria do Interior. Vamos ter, sem dúvida, aí, e vamos, provavelmente vai ser voltado no SUS para fazer nova cidadania, porque, conforme veio o projeto de lei aqui, é uma por mês no interior, todo mês, e o Zampieri não tem ideia, conversando com ele, mais para frente, depois de as coisas estiverem um pouco mais arrumadas, e fazer mais cidadania, mas se não for possível, dentro desses limites estabelecidos aí, nós já atenderemos em todo o município. É claro que lá no SUS não vai ser feito tudo, é óbvio que não. Mas muita coisa vai ser feita. E pode ter certeza, presidente dessa casa, que a economia que está se fazendo lá é muito grande. Maquinário todo lá. Nós não temos correria. Inclusive, a ideia do prefeito era mais ainda. Era que se parasse no local. Agora, a administração realmente não pode impor esse tipo de coisa aos funcionários, porque realmente eles têm que cumprir a carga horária dele. Agora, se houvesse aí, de repente, um consenso entre ambos, a ideia dele de que realmente parasse. Mas Vossa Excelência pode observar, todos os vereadores podem observar, em todas as secretarias, todos estão trabalhando. Nós não vemos, e a gente sempre foca, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria do Interior. Alguns porque defendem mais a bandeira das estradas, da agricultura, outros porque defendem mais a saúde, a educação, mas todas as secretarias realmente são importantes. Mas todos estão trabalhando. Nós podemos estar aberto todas elas para visita, para acompanhamento lá. Podem observar que realmente cada um está cumprindo aquilo que não só o plano de governo do Zampieri definiu antes mesmo da sua eleição, mas o objetivo de cada cidadão pitanguense. E olha, hoje nós podemos aqui observar mais um projeto assim, parece pequeno, mas para aquelas pessoas que não têm uma condição financeira aí de comprar um pãozinho para comer no seu dia a dia, é muito. E isso já está sendo distribuído. E hoje veio o projeto aqui, realmente, para normatizar a distribuição desse pão. É um pão, eu não sei o peso dele ainda, mas é um pãozinho grande. Eu acho que mata a fome, principalmente no café da manhã, de várias pessoas, dentro de critérios, os critérios estão estabelecidos de direito nesse projeto, mas de fato já estão sendo utilizados lá na vaca mecânica, nós chamamos lá, né? E está sendo atendido o povo. Essa licitação desses 170 quilômetros de cascalho, que parece um sonho, na verdade, isso, mas que a vontade de se fazer é muito maior que isso, e a gente acredita, sem dúvida, que vai ser realizado com a ajuda de deputado, com a ajuda dos vereadores aqui, e principalmente do governo. E quando eu falei do Cury lá na Rádio Pitanga, Meco, é porque o Zampieri já esteve em Curitiba, já esteve tentando falar com ele, sim. Inclusive, ele usou uma expressão que eu não vou repetir ela aqui, porque eu não lembro de toda a frase que ele falou para o Zampieri lá. Mas a gente gostaria, ele foi o deputado mais votado, eu fui eleitor dele, votei para ele nas últimas eleições, e acho que o compromisso dele é com Pitanga, realmente. Seja quem for o prefeito. Eu acho que ele tem que vir aqui, ele vinha muito em Pitanga, vinha muito na prefeitura, e não vem realmente, a gente não observa ele aqui. Eu acho que dizer que o prefeito não quer o apoio desse não é uma loucura. E o Zampieri tem procurado, sim, né? Tanto é que tem procurado todo mundo. todos, na verdade, tem muitos deputados colaborando com o Pitanga. A questão política é lá na frente, mas eu poderia citar aqui 5, 6 deputados que têm emendas e recursos, inclusive tem uma super creche aí que eu vou pedir a vossa excelência aqui, a dispensa da segunda votação. Sim, vereador Cajá. Já agradecendo a bondade, o presidente pode estender um pouco. Eu fui uma vez no gabinete do prefeito, quando veio um abaixo-assinado lá da região da Vila Nova, da nossa Vila Nova, vereador Batinha. Daqui uns dias, a vossa excelência está aqui representando também. E chegou nas minhas mãos, já tirei uma cópia e já levei lá. Foi a visita e já levei lá. O prefeito Zampieri disse que acabou-se esse negócio de mando político. Ele falou para mim, isso eu posso falar aqui, e vossa excelência me conhece, sabe que eu não faltaria com a verdade. Que acabou-se o mando político. Ó, Zampieri, o Artagão tem mando político em Guarapuava e aqui em Pitanga é o Cury. É a mesma coisa que um me disser que o Cury vai mandar lá em Guarapuava, levar para tudo. Não vai. Então, vossa excelência sabe disso. Existe no Estado esse mando político. Talvez o Zampieri se precipitou um pouco. Mas eu tenho certeza também que o deputado tem interesse de ajudar o município, quer ajudar o município, e se o Zampieri quer, eu acho que essa aproximação tem que esquecer esse lado político, no meu entendimento. O prefeito tem a responsabilidade de dirigir o município, como o deputado tem, de trabalhar em prol dos municípios, onde ele obteve votos, não é mesmo? Então eu acho que isso aqui, de repente, falta de se conversar e resolver esse problema. Obrigado, vereador. Pode usar. Posso. Claro, vereador, quando o senhor fala até dessa aproximação, essa tentativa de aproximação, eu posso até adiantar, inclusive escutei no rádio até dizendo que o prefeito jamais iria naquela entrega do veículo novo para o município, porque é outra cúpula, outra não sei o quê, outra não sei o quê. Mas eu vi o prefeito lá. Eu vi ele. Nós vimos, ele esteve lá, inclusive era para as 4 horas, era para ser a entrega. E como demorou, foi quase 5 horas da tarde, e o prefeito tinha um compromisso, de fato tinha aqui no Centro Cultural, qual nós participamos também, eu, vereador Adir, e ele foi. Ele foi, eu também acho, então por isso que eu fiz questão até de pedir para o senhor, que o senhor não sei o que o senhor vai me dizer, de nós tentar fazer essa aproximação até esse encontro. Para, às vezes, tem algumas pessoas que não, acho que não querem esse encontro. Então, que prejudica de um lado, do outro, eu posso falar isso também porque aconteceu comigo também. Não há interesse para alguns que exige que exista essa aproximação. Então, é onde acontece também com o deputado. Então, eu acredito que o senhor, como líder do governo, nós que temos até um pouquinho mais de liberdade até de falar com o deputado e promover esse encontro. Eu acredito que vai solucionar todas essas indagações, essas preocupações que nós temos no município. Eu concordo, vereador Meca, inteiramente. E, vereador Cajó, mais uma demonstração que o Zampieri vem procurando o Cury é o que o vereador Meca acabou de relatar aqui. Não só aqui, mas em Curitiba ele procurou. Eu estou falando porque ele procurou mesmo. Eu não estou aqui jogando palavras no ar, pode ter certeza absoluta. Agora, eu não vou falar os termos que foi utilizado lá. Talvez foi no início, no calor aí, realmente do início de mandato, mas que procurou e está à disposição, na verdade, não está à disposição do Cury, está à disposição do povo de Pitanga, porque tanto o prefeito como o deputado, na verdade, eles têm compromisso com o povo de Pitanga, que é eles que realmente eles devem o trabalho, devem as suas eleições. E a gente, não tenha dúvida, Meco, eu tenho certeza, Zampieri está à disposição, não precisa, eu acho que essa conversa pode ser tua direto com o prefeito lá e com o Cury. Até pela ligação que você tem com o Cury, o Zampieri pelo desejo que tem de ter o apoio dele e que esse apoio acabe redundando em obras para o município, não tenha dúvida, eles podem, acho que devem falar até direto lá, não tenha dúvida que vai procurar conversar. Mas só para finalizar, senhor presidente, pedindo já perdão pelo excesso aqui, mas os apartes realmente acabaram consumindo uma parte do tempo, para dizer a todos de Pitanga aqui, na verdade, que há erros sim, não tenho dúvida que há erros. Que há alguns pecados cometidos na administração, há. E eu comentava isso com o Zampieri e com algumas pessoas, que não é fácil para um prefeito. Não é ele que realiza todos os atos do dia a dia. A ele são subordinados várias e várias pessoas, secretários, diretor de departamentos, chefes de sessões, enfim, toda uma hierarquia ali. E ele não consegue acompanhar detalhadamente o trabalho de cada um. Exemplo é o caso do rapaz aí que foi comentado do veículo. Se o prefeito sabe de um ato desse, se o próprio diretor, o próprio secretário verifica a existência de um estado não normal da pessoa, jamais permitiria que fosse utilizado um veículo. Eu não acredito assim que um administrador público, um diretor, um chefe, queira, na verdade, que os atos não aconteçam a contento. De forma alguma, eu acho que os objetivos são sempre buscados, às vezes com mais organização, às vezes com menos organização, com mais planejamento, com menos planejamento, mas o que se está buscando aqui nessa administração é realmente, e hoje eu posso dizer a todos os vereadores aqui, que internamente está bem organizado. Eu acho que até se encaixar todas as peças levaram tempo. Nós tínhamos alguns problemas com a Secretaria de Administração, e hoje a gente tem o Antônio Carlos Binas, que faz um trabalho muito bom. O Geninho, que é surpresa para todo mundo aqui, mas quem vai lá sabe o quanto ele atende bem as pessoas e procura realmente resolver os problemas. Eu já falei que para mim foi uma das surpresas, e não é que eu até tinha alguns pontos assim, negativos que eu pensava com relação à tua pessoa, mas realmente surpreendeu positivamente. O Batatinha está trabalhando, está lá se empenhando. Enfim, todos estão unidos. Nós não observamos hoje, na administração, todos, seja do cargo mais alto ao mais baixo, qualquer tipo de animosidade. Está se procurando, na verdade, ter uma convergência para um ponto só. É claro que há problemas no dia a dia, se não tenha dúvida, mas problemas estão ali para serem resolvidos. E a administração está procurando. E quando o prefeito precisa pôr o dedo dele lá para resolver problema, às vezes até entre servidores, ele está lá, mas se resolve. Não tem se omitido de ato nenhum, e não tem se omitido principalmente da população. Acabaram-se as eleições, o prefeito está aí, andando nas comunidades, andando nas festas, realmente mostrando a cara. Às vezes até sofrendo críticas, mas mostrando muito trabalho, mostrando realmente que não tem medo de encarar os problemas. E esse talvez seja um dos principais fatores que às vezes, quando se adquire o medo do eleitor, entre aspas, o receio dele, o que a gente faz às vezes? Não é meu costume que está minha casa, meu escritório aberto, lá também ando pelas comunidades. Mas realmente se procura se esconder da população. Mas é muito melhor chegar, às vezes dizer um não, mas um não educado, um não realmente, diante da impossibilidade de resolver aquele problema, do que se afastar do povo. Porque a gente sabe que depois isso se afasta da gente, né? Então você realmente tem que honrar a tudo aquilo que você propôs na eleição, sabendo realmente das dificuldades. Mas está aí, a administração está procurando trabalhar. Precisa de cada um de nós, vereadores, aqui precisa da população de Pitanga, precisa dos deputados, precisa do governo, precisa que nós sejamos um só, com as nossas opiniões, com as nossas divergências, mas com aquele senso realmente de união naquilo que é importante para o povo de Pitanga. Então, a gente sempre tem a agradecer a todos os vereadores, e até agora todos têm colaborado com a administração. Todos aqui realmente têm se manifestado nos projetos aqui importantes para o município de forma favorável, têm acompanhado a administração. Eu acho que se existiu diferença aqui entre um ou outro vereador, isso realmente tem que ficar aqui. E eu sou um que sempre digo, quando erro, venho aqui, peço desculpa se for o caso. Tive um desentendimento aqui com o MECO. Talvez hoje eu esteja pedindo ter desculpa aqui, MECO, por de repente ter exagerado um pouquinho. Mas isso realmente faz parte, às vezes na ânsia, de querer desenvolver um trabalho ou uma discussão, a gente acaba se excedendo, mas é sempre procurando realmente tentar acertar. E eu agradeço a todos aqui, perdão, presidente, novamente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 27/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bem imóvel que especifica e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2/2009, altera o artigo 2º da lei número 1130, de 30 de abril de 2003. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 29/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação e adquirir por compra bem imóvel que especifica e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária, número 30/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Estas foram as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 27/2009. Em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir aos colegas vereadores a aprovação desse projeto. E nós já discutimos eles na sessão anterior, discutimos também na comissão, e trata de um pedido de autorização para adquirir um terreno. Esse terreno vai sair lá da Casa de Saúde Irmã Vitória. Quem conhece o prédio lá, que está há vários e vários anos abandonado, fica próximo ali, né? Casa Irmã Vitória. E esse imóvel vai ser, seu objetivo dele, na verdade, é a construção de uma cozinha lá para o CRAS lá. Eu acho que entre outros objetivos lá. Então, na verdade, é um projeto relevante, é um projeto que realmente é interessante para o município. Esse projeto teve avaliação de uma comissão, portanto, diante dessa comissão, que é uma comissão permanente dentro da prefeitura, chegou-se a este valor, o qual acabou constando desse projeto e veio até nós para que nós nos manifestemos aqui. E a gente pede aqui a aprovação desse. Já aprovamos na primeira votação, né? Agora é a segunda e última. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 2/2009, em discussão. Qual projeto que é, senhor presidente? 29. Não entendi. Esse projeto... Não, é o número 2. É o projeto teu, né, Meco? Não sei se vai falar, comentar. Eu até queria até justificar, nós temos aqui até esse projeto, porque 10 segmentos até foi comentado na sessão passada, comentávamos uma vez, acredito que ninguém vai se opor. Até inclusive na sessão passada eu estava justificando esse projeto e era outro. Até me enganei. Mas eu queria dizer que 10 segmentos fazem parte do Comutran e como nós sabemos que o transporte escolar e o comércio de Ipitanga dependem também, participa com muita preocupação, porque a Associação Comercial e Empresarial de Ipitanga, a CEP, ela faz parte. Então nós fizemos essa alteramos o artigo 2º da Lei 1130 para que passe a ter 10 ou 12 segmentos. Associação Comercial e Empresarial de Ipitanga, CEP, e 12º, Cooperativa de Transporte Escolar de Ipitanga, a PITRANSCOP. Hoje até, inclusive, o Paulo Castilho é presidente da CEP, ou melhor, faz parte, presidente é o Romero, né? O Marcelo. E várias opiniões, vários... por quê? Para ter essa participação, para que o trânsito de Ipitanga ajude, e principalmente as pessoas que fazem parte do comércio de Ipitanga. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu quero apresentar ao vereador Meco, e é realmente mais representatividade, é melhor. Mais cabeças pensando, é melhor, eu acho que só vai enriquecer, eu sou totalmente de acordo. Vereador, permita uma parte, eu não, sobre, você colocou, assim, claro, parabenizar você pelo projeto, mas em questão da OAB, não sei se foi citado aí. Realmente não consta no, nessa, eu veja bem, quando nós fizemos até inclusive a OAB, participou, o doutor César até, nós tivemos uma reunião. Exatamente. Lá no fórum, e ele, agora, a maior parte dos segmentos, eu não sei se a OAB, se a parte seria interessante, se os vereadores acharem interessante, nós podemos levar para o Comutran até, e que seja feito até uma... Da segunda, você faz uma emenda. Votação, uma emenda que participe também ao OAB. Não, eu te falo isso em questão do doutor César, você viu o empenho dele, né? Então, em questão disso aí, era só uma sugestão, né? Realmente, eu acredito que seja uma ótima sugestão. Por isso que tem que ter a segunda votação normalmente, né? É, realmente. Inclusive, quando nós tivemos nessa conversa, foi comentado até lá da frente do... Porque muitas ruas, talvez até, ou algumas ruas, serão mão única. Então, para algumas pessoas, até não vai ser muito bom para o comércio. Então, eles participarão dessa conversa, desse estudo, e chegue numa solução que melhore para todo mundo. Peço até a votação, né? Que seja unânime. Obrigado. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 29/2009, em discussão. Senhor presidente, esse projeto aqui é um pedido de autorização para aquisição de um imóvel. Mas como podemos observar, eu acho que não foi feita a leitura dele, até porque ele é um pouco extenso, mas nesse projeto vem não só a autorização para receber em doação parte do imóvel que a J. Manchur está doando ao município de Itanga, mas também pedido autorização para aquisição de uma outra parte. São 504,55 metros, mais 1.643,80 que está sendo doado. E o município está adquirindo mais 4.101,65 metros, pelo valor de R$120 mil aqui. Esse imóvel será utilizado para a construção de uma supercreche, mas é uma supercreche mesmo, algo de modelo no município de Itanga. E a urgência, a gente até pediu, quando se manifestou na Comissão de Legislação, de Justiça e Redação ali, a urgência pelo prazo, até porque está sendo trabalhado junto a um deputado, e esse deputado garantiu já essa verba, mas pediu a extrema urgência que seja sancionada a lei urgente e encaminhada para ele lá, para que esses recursos sejam rapidamente liberados. Então, é por essa razão que a gente pediu o regime de urgência, pede aqui a aprovação e já aprovei também para pedir a dispensa da segunda votação. Para que nós possamos realmente... Sim. Vereador, anteriormente, eu acho que nós já tínhamos votado um projeto no valor de R$130 mil, onde já foi aprovado lá na Planalto, né? Atrás da escola. Sim, vereador Adir, houve um pequeno problema com relação à documentação. A princípio foi verificado no cartório de registro de imóveis... aparentava legalidade, tal, os documentos estavam tudo em dia, tal, se era possível essa transferência de domínio para o município. Acontece que depois de aprovada a lei, que foi lá realmente para regularizar perante o registro de imóveis, houve levantamento, fazendo um estudo mais retroativo, que existiam alguns pontos lá, que eu me permito aqui não mencionar agora, que impedem, não só a curto tempo, mas provavelmente a longo tempo, que esse imóvel seja adquirido. E esse projeto, realmente, ele requer urgência. Porque nós corremos um risco muito grande de perder esse recurso, de perder uma obra que, realmente, eu diria para vocês assim, que é fantástica em termos de creche. É algo assim na região, não se verifica. Me permite... Inclusive está revogando aquela lei. Meu, eu sou favorável e tudo, e só estranho esse negócio de tanta urgência de perder. Mas eu sou a favor de dispensar a segunda votação, se é uma emenda parlamentar, para esse ano, não vejo como perder a verba, sim. Então, o deputado está fazendo um pouco de sensacionalismo em cima dessa emenda. Porque as emendas estão lá. Até o fim do ano, está disponível daí. Mas, vereador, ainda que fosse sensacionalismo, eu acho que nós aqui temos que realmente não há porquê. Mas eu sou a favor. Emperrar, só que você está dizendo que vai perder assim? Não. Ele não acredito muito. Ele não é questão de perder. Ele perguntou a nós se nós tínhamos urgência. É óbvio que nós temos urgência. Ele tem urgência lá também. Ele tem uma influência considerável lá para agilizar isso aqui rápido. Mas ele só pode trabalhar lá nessa agilização depois de ter uma lei autorizando realmente adquirir um terreno para que possa realmente ter onde construir esse prédio. Eu sou a favor de depois pedir dispensa, eu voto a favor. Eu até, presidente, também sou a favor, claro. E nós sabemos também que essa urgência, devido também, vem uma eleição aí para frente, e tomara que muitos deputados façam emendas e venham atrás desses votos, através dessas emendas, mas que Ipitanga ganhe. Eu acredito e também queria até comentar que parece que alguns pedaços até que foi feita a doação, que invadiria a rua. Assim, ele vai acertar o terreno e é uma ótima localização. Também aquele outro terreno que foi feito até a votação, foi até aprovado. Duvido que qualquer vereador vai votar contra, duvido. Eu acho que a intenção nossa é que aconteça o mais rápido possível. E se é que esse deputado tenha essa urgência, nós sabemos o porquê. Nós sabemos da necessidade e que mais deputados venham com essa necessidade de doação, ou melhor, de emendas aqui para o município de Ipitanga. Inclusive tem, eu mais ou menos eu sei desse problema, ali acho que deve ser o João Manchur até, deve ser, tal, que nem aconteceu lá na Planalto, que aconteceu lá na Planalto, onde está o Centro Social, foi feito uma matrícula, foi uma matrícula, depois eles queriam só daquela partezinha onde é construído. Então, às vezes, não é que a administração tem má fé e usou má fé. Foi a matrícula, foi inteira. Depois, eles lá exigiram que tinha de ser só daquela parte que foi construída. Por isso que deu, porque nós aprovamos aqui na casa. O problema é que ou você... Então, que às vezes faz um carnaval em cima de uma coisa que vai ver, não teve má fé de nenhum lado, né? Mas é feito um sensacionalismo em cima. E eu sou a favor de aprovar essas coisas e dispensar a segunda votação. E o Planalto merece, né? A Vila Planalto, eu acho que essa obra merece. Eu acho que tem sim, nós temos que provar e imediato, o regime de urgência, emergência, o que for preciso. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Agora coloca a dispensa a segunda votação. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de voto. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 30/2009. Em discussão. Eu pedi aprovação, senhor presidente, mas esse tipo de projeto realmente é difícil ficar discutindo, porque são projetos só técnicos. Tirei discutir, senhor. É questão de números, né? Então, é só fazer leitura de números aqui. Eu acho que já discutimos na comissão, eu sei que as pessoas estão aqui, mas nós levaríamos aí uns 30, 40 minutos só ficar lendo números aqui e acho que não é necessário. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Nesse momento, passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Eu peço a palavra. Concedida a palavra. Eu queria até justificar, eu achei que o vereador Fabrício ia falar sobre o projeto número 174/2009, requerendo envio ao ofício à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando melhorias na distribuição de correspondências. Haja visto as várias reclamações sobre munícipes, quando a entrega atrasada e também em locais errados. Nós fizemos, posso adiantar, vereador, nós fizemos uma solicitação para o município, porque não é falha do Correio. As nossas ruas estão mal sinalizadas, nossas ruas estão mal numeradas. Até nós já fizemos alguns dias atrás uma solicitação para que fosse feito um estudo, até um trabalho, para que normalize a identificação dessas ruas e principalmente a numeração. É claro que muitos que trabalham no Correio conhecem a maior parte das pessoas, mas hoje, devido a muita mudança, uma pessoa muda de lugar, então está tendo esse problema. Mas eu acredito que isso seria antes, não quero até o requerimento que o senhor já fez, mas simplesmente eu acho que o Correio terá essa resposta, que depende do município. E também queria até, presidente, eu fiz uma indicação da denominação do bairro Pitanguinha. Todo mundo conhece que o bairro Pitanguinha até tem uma historinha, que por que foi falado que é bairro Pitanguinha? Bem no passado, antigamente, existia um time Pitanga e um lá da Pitanguinha que jogava lá no campo dos Pitanga. E ficou com o Pitanguinha. Só porque ainda consta como Jardim Dona Maria. Então, eu acredito que com essa normativa ou esse mapeamento, dê para até oficializar, já que todos nós conhecemos como Pitanguinha, que fique lá como Pitanguinha. Queria agradecer a todos e se Deus quiser, até na próxima sessão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu já devia ter entrado e quero parabenizar pelo requerimento que o vereador Fabrício fez na questão de Correios. Eu vou citar um exemplo que aconteceu. Três minutos, bem rapidinho. Minha filha tem um consórcio na Caixa, a Caixa enviou o boleto dia 1º, e para pagar no dia 15, que era o prazo do vencimento, tive que vir na Caixa pegar o segundo boleto. É falta de material humano. Nós temos de fazer através da Câmara, que os Correios hoje tem pouca gente para trabalhar aqui. É falta de gente para trabalhar, para selecionar a correspondência. Por isso que está atrasando as correspondências. Eu era para ter entrado no regimento, quero paralisar o vereador para Vossa Excelência. Vamos trabalhar em cima disso. É falta de material humano, de gente nos Correios. No Brasil acontece isso ultimamente. É banco diminuindo gente, deixar a máquina trabalhar, por isso que o povo sofre. E Correio está a mesma coisa nesse país. É só isso, em todo o Brasil está acontecendo isso aí. É isso que nós temos de ir atrás. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Só reivindicando, agradecendo as palavras do vereador Carijó, do vereador Meco, e realmente o que está acontecendo, como agora, junto com o vereador Meco e o vereador Adir estão no Comutran, isso faz parte das sinalizações das ruas, numeração das ruas, para ajudar o pessoal do Correio. Realmente, quem pediu para fazer esse requerimento foi feito os próprios funcionários, que eles estão com dificuldade em questão de numeração das casas em nome das ruas. E bem levantado pelo vereador Carijó em questão de números de funcionários. Aí que é o grande problema. Então, às vezes, é o atraso que está acontecendo, é pelas não identificação de rua, numeração de casa e falta de funcionários dentro do Correio. Era isso. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.